Oceano 2, completa final de LS, chame torre em frequência 118.6, tamo próximo. 186, gol, não, menos bem. Tiano, número 2, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguarda. 1273, solo aos 15, libera a direita e chama o solo 219. Libera a direita e chama o solo em 1219, ligou 1273. Solo, bom dia, gol 1273, livrou. Gol 1273, ingressa Alfa, a critério Juliette ou Índia para o 03. Alfa Índia para o 03, gol 1273. Pousão, menos 2? Tá livre, 100, 80 graus com 10 nós, no menos 2. Positivo, autorizado, positivo, 0, com o menos 2. Boa tarde, informação Alfa, Campinas 360, copia? É, copio, é mais sobre 340. Sente um minutinho então para a Copa, vou coordenar com o Centro Recife 340, ok? Prepare a da Euleda Bridge, aguardando. A Euleda Bridge, aguardando 4261. Uno 273, corrigindo, ingressa via Juliette para o 04, ok? Juliette 04, 273. O número 2, solos 18, chama o solo 219, Oliveira. 219, obrigado, número 2. Taxi Eco. 1612, boa tarde, táxi via Alfa Índia para o 02. Alfa Índia, 0262. Tem ciência do mesmo? Tarde, tá 3897, centro da Alfa, autorização Guarulhos, pronto, cópia. Então, 3897, boa tarde, Guarulhos 340, é o segundo para a cópia, por gentileza, um minutinho, prepara a Daeolia da Bidev. Daeolia da Bidev, 340, guardado, 3897. Pessoas a bordo? T03, qual a sua autonomia, a sua alternativa? Sete Maquila da Serra, o ajuste em Salvador 1090, mantém condições visuais 3.500 pés, foi e comprou a da rotatória, você tem conhecimento da rotatória? Eco de 1 de novembro, né, escuta? T0110 e o ajuste em Salvador 1090. Termo 0110, o transponder. Novembro na costa da 17. Torre 186, tem um bom pouso, eco de 1 novembro. Grato, 186. Oi, 61, pronto, cópia. Ecos 1 novembro livre, pulsa no, na 1-7, 100 graus com 10 nós. Pelo autorizado, novembro. Quando intercepta, Zulu 1-6 e segue como rota do plano de voo. O controle em 1-9-8 e aciona 5-4-2-0 no transponder. Gente, autorizado, Campinas. Vale pro lado 1-0, curva direita na Tael. Jamento correto, entrando pro spec acionamento no portão 03, o azul 4261. Portão 3897, pronto, cópia. Pronto, cota 3297. Autorizado Guarulhos nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9-8 e aciona 5422 no transponder. Autorizado 340 Guarulhos, era via Upper Whisky 50, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, transição Leda, após Leda BDEV, o controle 1-9-8, o transponder 5422, OTAN 3897. Cotejamento correto, chamo pronto para o SPEC, acionamento, portal meia dúzia, OTAN 3897. Chamará, 3897. Tomando solo? Desculpa, é o solo. É por gentileza, nós estamos aqui em frente ao portão 2. Não sei de quem aqui para sinalizar nossa parada. Vocês têm contato com o pessoal da Infraero ou isso aí é via companhia? Via companhia, mas eu vou contactar também a Infraero, ok? Só um minutinho. Tá bom, muito obrigado. Solo, desconsidere, o funcionário da companhia já chegou aqui. Obrigado, viu? Gente, boa tarde, mano. que Delta Serra desça para 1.500 pés. Autorizado, chamo táxi azul 4261. Quatro, livre ILS, deixa para 2000, com ajuste 1090, informe estabilizado. Livre ILS, deixa para 2000, reportar estabilizado, 3894. Salvador, o azul 4261 para o táxi Gaviano 09, autonomia 0508, alternando Ribeirão Preto. 4261, 4261, táxi autorizado via Indy Alpha, até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-1-0, bom voo. Indy Alpha, até o ponto de espera dando 0, torre 1-1-8, decimal 6-4-2-6-1, muito obrigado, boa tarde, Teresa. O Xené 6259, eu tenho pré-aprovado nível 360 para Guarulhos. Copia, aguardo coordenação 387. Copia, 6259. Então, autorizado Guarulhos, nível 360, via Permisk 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8. E aciona 5427 no transponder. Ponto esperadão 0. Alinhar e decolar, vento 080 graus com 9 nós, 421. Alinhar 04261. 5427 no transponder, chame pronto para o pushback acionamento, posição 11, oxa, né? 6259. 5427 chamará no 1192. Falou, é o Gol 9940, autorização Guarulhos, gente da Alfa. Gol no 940, informação Alfa, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisk 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8, e assina 5451 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, rota conforme o transmissão 50, decola da 1-0 com curva esquerda, Zé, Oleda, Bidev. Controle 198, transponder 5451, gol no 940. Protejamento correto, confirma apenas o portão. Estamos no 05. No 05, ciente, chame pronto para o pushback acionamento, gol no 940. Obrigado. Solo 3897, pushback acionamento. Então 3897, no 612, autorizado, chame táxi. Pois é, pushback acionamento, 3897. Mike Delta Serra, tá visual com campo? Afirmativo, visual com campo, Mike Delta Serra. Chame Torre Salvador na frequência 1186, até um bom pouso. 118, decimal 6, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, é o Papatango Mike da Delta Serra. O Azul 4261, decolado aos 34, chame 198. 198, obrigado, um bom dia. Mike Delta Serra, prossiga para a torre. Delta Serra está no vertical de rotatória com visual com o campo. Azul 4261, no contato radar, estou para o nível 340, autorizada por Prode Leda. Direto Leda, exceção 340, Azul 4261. 3894, reduza para aproximação, chame torre 18-6, tomo posto. 18-6, reduzindo, uma boa noite, bom serviço. 1-2-7-3, boa tarde, informação Alfa, com fins 360, copia? Copia com Alfa. Autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Perdulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5441 no transponder. Ok, autorizado Belo Horizonte com fins nível 360, decola da 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, após voa Bridge para interceptar a Perdulu 16 conforme o plano. Controle 198, transponder 5441. Cruzamento correto, sempre pronto, pushback, treinamento, posição 04, o gol 1273. Chamarei. 1.000 pés, o Mike Delta Serra. Só 3603, está autorizado a final de LS, desça para 2.000 pés, vou na Pro de Duna, informe estabilizado. Pro de Duna 2.000, reportará estabilizado, 3603. C3897 para o táxi, 227 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. São 3897, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 10, bom voo. Pois é, táxi Juliette Alfa, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 0, 10, até 3897, obrigado, bom trabalho. Mike Delta Serra, visual com tráfego na final da 10? Afirmativo, visual com o tráfego do, da 17. Mike Delta Serra, ciência, continue a aproximação para a pista 17, aguarde autorização de pouso. 7, Mike Delta Serra em 360, mantendo 1.000 pés, aguardando autorização para pouso na 17. Pode aproximar para o 17, comandante. Aproxime aí para a final do 17 e aguarde a autorização de pouso. Ciente, irá aproximar para a final do 17, Mike Delta Serra. Tan 3894, solo 39, chama o solo 219, Olivrar. Olivrar 219, 3294. Mike Delta C, livre o pouso, vento 080 graus, 109, pista 17. Ciente, Mike Delta Serra na final da 17. TAM 3894, boa noite, táxi via Alfa e reporta antes da táxi da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3294. noite, Web 5810, identifique. Vou na proa de TAP e desça para o 050. Então 3894, ingresso a Juliette, posição 08. Ingresso a Juliette, 08 a posição, tá 3894. Se assim de solo aos 41, qual o estacionamento? À direita, táxi à direita, só notifica o hangar. À direita, estacionar frequência livre, Mike Delta Sierra. Torre, boa noite, tá 397.0 da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, vento 090 graus, 102. Autorizado a alinhar e decolar, pista 90, até 3897. 360 para Confins. O TRIP 5241, eu tenho um plano pré-aprovado no nível 400. Aguarda a coordenação 360 ou copio 400? Pode ser o 400, senhor. Gente, autorizado então, Confins, nível 400, decola da 10, curva à direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeu, India, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5457 no transponder. Autorizado então 400 para Confins.